A festa começou, já tô chegando no estilo Ragamuffin Show. A mulher, há muito tempo não lhe via, mas me ligue, ligue, pra sairmos qualquer dia. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, pois o meu amor eu quero te dar. Oh girl. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, já está na hora, venha me encontrar. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, pois o meu amor eu quero te dar. Como não? Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, já está na hora, venha me encontrar. Eu vou dizer, é bola garota, quero ver você ralar bem na ponta do morro ou em cima do sofá, tudo bem. Tô chegando, neném, pra dançar nessa festa do vai e vem. Tem conversa, mas quem conversa não tá com nada, porque no final do baile só resta voltar pra cá. Pega o metrô. Na na na na, eu não vou. Pega o metrô. Na na na na, eu não vou. Como não? Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, pois o meu amor eu quero te dar. Minha chiquinha. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, já está na hora, vem. Pode ver que eu mando bem. Chegando pra brilhar nessa festa, raga rabada, eu vou dançar. Olho pra gatinha, já peguei na cinturinha. Ela muito esperta, já pegou o que é dela. Faz um movimento muito sensual, a galera gosta e todo mundo paga um pau. Esse visual que ela lançou é que eu me ligo, combinando com o meu tá tudo certo, então eu digo mais. Ligue, ligue, tô a fim de te encontrar. Ligue, ligue, eu quero agora te conquistar. Ligue, ligue, você é o meu amor. Agora eu tô a fim de sentir o teu calor mais. Ligue, ligue, tô a fim de te encontrar. Ligue, ligue, eu quero agora te conquistar. Ligue, ligue, você é o meu amor. Agora eu tô a fim de sentir o teu calor, Paula. No estilo Ragamuffin Show. A mulher, há muito tempo não lhe via, mas me ligue, ligue pra sairmos de bandinha. Rebola garota, quero ver você ralar bem na ponta do morro ou em cima do sofá, tudo bem. Tô chegando, neném, pra dançar nessa festa do vai e vem. Tem conversa, mas quem conversa não tá com nada, porque no final do baile só resta voltar pra cá. Pega o metrô. Na na na na, eu não vou. Pega o metrô. Na na na na, eu não vou. Pega.